Thiago Flash está afastado 1 ou 3 milhas nordeste de Salvador. Vai se manter afastado a essa distância? Afirmativo, vai manter o setor de treinamento autorizado. Sobe para 2500 metros, Thiago Flash. Gente, suba 25010, reporte para a descida, o Thiago Flash. Está no eixo de decolagem da pista 1 ou 0. Condições visuais, 1.500 pés, eixo no 017, foi rotatório da PM. 3604, este é o controle Salvador, sua identificação. Esse mantém a linha 050, ajuste no 017, o ITAP. Informe Juliette, já está passando, mantém a 0625. Bom, na 556, autorizado aí, área de colapso, soma 0, vento 1 no meio, 0 graus, 0,59. Autorizado aí, área de colapso, 0,0, ou 9. Sim, já está passando uma terra 0,625. Passa nível 150, chame de 76 em 125 decimal 1, alterno 28 decimal 35. Ativo, Recife 25, 28, 35. Cuidado, e uma faturada. Normalmente, por favor. Vamos dar uma parada de forma que estamos de vista. Utilizado 147-14. 147-14, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 18-95, 147-14. Salvador, 347-14, vai passar o externo visual. 4 para o curso localizador, correu à direita na proa 060, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, livre elétrico, reporte estabilizado. Relativo, na proa 060, desça para 2, sem formará estabilizado, 3604. Alvo fiosca, vê se mantém ao longo em 1000 pés. Após corrido forte, ingressa no Interlagos, Interlagos rotatória, para chamar a sua de Salvador. Libera direita, chame Salvador, 1-2-1-2-1-9-0. Libera direita, Salvador, 2-1-9-0-4-7-1-4. Samará, o centro, repito, 2-5-1-2-2-3-5. 0-2-2 já autorizado, 4 mil pés. 4 mil pés, o Azuca 0-2. Capitão Gutepo, acompanha o uniforme, reporte visual com a Europa. Língua de autorizado táxi, você tem inscrição, reporte para ingresso, inscrição no site. Aqui o Índia, aí mantém cabeceira no 7, acordando pronto. that will be informed some 2 in the night to this morning of the 7. Reporte RIMAR, através do RIMAR, o Delta Papai Uniforme. Reporte RIMAR, o Delta Papai Uniforme. Alfa do Pony Farm, Restauro 59, poderia confirmar o pai, queria prosseguir? Certo, essa semana da data já vai sair. Salvador a 082, sala 04, libera direita, chama Itaú Salvador, 121, 290. Acelerar, chama o solo 219. Obrigado, ponto da sua. Está presente, chama o centro Recife, 126, decimal 5, até 125, 45, para informação do olho. Página 0, vento 90 graus, 0, 5, 9. Passa, exato, zona 0, para. Passa, aqui no Índia, chama o centro Recife em 128, decimal 8, até 135, decimal 3. 288, 3, 2, 3. confiança, com a sala 09, poderia confirmar a parte esquerda para seguir? Autorizado 27, estacionado na data, só tem que sair de outro canto. Eu te mantenho ao nível 075, está sob contato com a DAC, 59 milhas, noroeste do VR em Salvador, VR na Praia do VR em Salvador, e na proximidade de descida, Thiago Ingeto. Salvador, boa tarde, o Sanar 6213, ponto, espera pronto. Sanar 6213, está Pistando 0, vento no 50 graus, 07 nós. Autorizando em área, decolar, outra, 6293. Sete São Francisco em 125 decimal 1, alterno 28 decimal 35. Do 512835, 9017, obrigado. Salvador, já em identificação, Deixa eu manter a NV 060, ajuste 1016, voe e TAP está presente, condições de manter a escuta. MA 330, seu controle de Salvador, sua identificação. Você mantém a nível 060, ajuste 1016, voando e tapa. Seu controle de Salvador, sua identificação. Deixe manter a nível 070 via chegada ao Médio. passar no direct control. 308. 308, boa tarde, como vai ser? Estamos com 0 no leão. Salvador, boa tarde, como 950. Ligou 1250, boa tarde. Vou dar para a radar na decolagem para fazer a saída FUCA, transição Caju para o nível de voo 350. FUCA Caju, nível 350, voo 1250. Canal 6213, chama agora o centro. Recife, 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 35. Certo, Recife, agora 35, 9032, 35, 62, 93. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos. O 5048 está autorizado a final do procedimento LF do CEP, estão os ônibus para 2 ao 0. A alternação no 0 no meio, reporte estabilizado. Desça para o voo 050, reduz a velocidade 230 mais. O Xanema é 330, desça para 310, altimetrão no 0 no meio. 5048, chama agora 3118, decimal, 95. Obrigado, senhor. Chama 330, está autorizado para o transferimento elétrico. Se chama 0, que separa 3, 6, alto, chama 0, 6, responde estabilizado. Mais 50 4 8 0 0 0 0 0 Passando para o hotel Serra Charles, controle Salvador Ciente, mantém condições já e voltamos para Salvador no 016. Ainda não tenho contato radar com o seu tráfego, nem modo alto, nem modo Charles. Poderia confirmar novamente a posição que eu sobrevoa no momento? Bem, senhor, mantendo 500 pés. 5014, Salles 30, direita, Chimitel, Salvador, 219-0. 219-0, 5014. Você, modo Charles. Temos próxima proximidade de Paripe, a 1500 pés, Sinus 20. Prosseguindo para o ingresso no corredor Interlagos. Autorizado com o Alfa Papa Charlie DR, prossegue no corredor interlado, reforço seu visual como teste. Aguarde transferência para a torre. Alfa Charlie DR, aguarde transferência para a torre. Tá? 3378. Chama agora a torre 118 decimal 9 77 tráfego, estou afastado 6 milhas e meia. Máximo 500 tráfego. 378, Salvo 37, também Salvo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Salvo 2, 1, 9, graças. Terra Índia é autorizado post, pista 107, o vento, 150.049. Vai de novo. Oi, Jean-Pierre, na curta da 1-7.